Escute hoje no Tua Mente. Você não é nada, você só veio pra falar sobre seu pinto. Pausa, porque eu estou chupando. Comi a minha linha toda e a dela tava só um pouquinho comida assim, aí eu começava, né, tentando disfarçar assim. Se você não é surdo, você está ouvindo Surrealmente. Isso me fez lembrar da peste negra. Peste negra? Vamos lá. Como assim? O que é que tem a ver na peste negra? Conheço um amigo que ele é viado, e aí ele fez o seguinte. Ele chegou contando da peste negra, falou, gente, babado, eu vou ensinar vocês como fazer a peste negra. Seguinte, ai, naquele dia especial que você vai encontrar com o seu bofe, prepara, toma aquele laxante, depois come uma feijoada. Eita. Aí depois na hora, aquela hora, peste negra, minha gente. Nossa. Feijoada. Imaginem essa cena. Não imaginem. O viadinho, no momento crucial da linguiçagem. No momento de sua realização como pessoa. Tadá! Não, gente, foi só uma historinha muito nojenta pra começar aqui. Aqueça as pregas vocais. Todas as pregas de sua alma. Opa! Só porque você falou da peste negra, ele quer aquecer as pregas. Não, vai pra lá. Oi! Sejam bem-vindos, meus queridos surreais. Surrealmente alertas. E o tema de hoje é educação. Ou a falta dela, né? Porque hoje em dia é o que menos tem, né? Educação. Eu sou Helene Oliveira. Eu sou Júlio Samico. E eu sou o Dimitri Cosma. Não Gosma, Cosma. Opa! Às vezes Gosma. Às opa! Vezes. Eu vou falar daqui a pouco quando. Ui! Você aí que está nos ouvindo, quando tem aquela pobre velhinha no ônibus, você dá lugar pra ela sentar? Eu não ando de ônibus. chique. Ai, que chique. Rica. Ai, rica. James, por favor, a limusine, por favor. É. Entre outras coisas também, nós vamos falar sobre educação que vem de berço, educação dos pais, tudo aquilo que envolve o quesito educação e como a gente encara isso na sociedade hoje em dia. Como um todo. Um todo. É isso aí, vamos lá. Olá, classe! Bom, um exemplo muito clássico, meus senhores. Você vê alguém fazendo algo de errado e tem aquela vontadezinha de denunciar ou de chegar na pessoa e falar o que você faz. O que você faz? O que você faz, Dimitri? É, Dimitri é o reclamador. Ele vê a pessoa... o cara fez algo errado. Pô, esse cara aí tá errado no trânsito. Pô, esse cara virou errado nessa rua. O Dimitri adora ver o que as pessoas fazem de errado, mas você chega na pessoa e fala... Ou você denuncia pra alguém? O que você faz? Eu, na medida do possível, eu prefiro chegar na pessoa mesmo e falar. Posso ter fama de encrenqueiro, briguento, mas eu falo mesmo. Não, você fala, você chega e cutuca e fala assim, aí, meu irmão, qual é que é? Você tá errado, você fez isso? Você tem essa coragem? Eu tenho. Se a pessoa achar ruim, é minha vida. Outro dia a gente tava, inclusive eu tava com você, né, Helene? A gente tava no parque lá, o parque era proibido fumar. E tinha, cheio de criança lá brincando, aí tinha dois jumentos fumando. Bonitos jumentos. E aí eu queria chegar pro cara e não me deixaram, me proibiram de falar. Lembrando que, assim, é só um adendo aí. Ui, um adendo aí onde? Pois é, exato. Ainda, onde que vai pôr o adendo? Você vê que ele não... Não estamos no Brasil, né? Não precisamos dizer onde estamos, mas isso não aconteceu no Brasil. Sim. Nem os jumentos eram brasileiros, né? É interessante falar isso porque às vezes a gente tem essa coisa assim, né? O latrino, né? O brasileiro latrino. Né? Latrino. Então, América Latrina. Então, assim, isso é uma coisa que eles criam, né? Eles querem que o. É o estereótipo. O estereótipo, exatamente. Né? Querem que tenha essa visão. Muitos brasileiros aceitam esse estereótipo, entendeu? Assim, só podia ser brasileiro. Não. Quando eu ouço esse tipo de coisa também, eu fico logo indignado, entendeu? O cara, só podia ser brasileiro. Não, pô. Tem muito. Podia ser chinês, podia ser americano. Tem o famoso white trash. Pode ser qualquer coisa, né? Tem vários aí... Isso não tem nada a ver com nacionalidade, não. Tem a ver com a educação mesmo. Um respeito pelo próximo, né, basicamente. Isso. Bom, continue contando a sua história do fumar no parque. Não, eu ia e não me deixaram. As pessoas ficam constrangidas quando alguém quer falar com o outro que está fazendo alguma coisa errada. Quem está junto de você se sente um pouco constrangido com isso. Pegando um exemplo meu, quando eu tô na rua e eu vejo alguma coisa errada acontecendo, eu gosto de falar, reclamo e falo. E as pessoas, por exemplo, minha irmã, minha mãe, meu pai, pessoas próximas a mim, se sentem constrangidas e falam, fica quieto, não, para de fazer escândalo. Dá um beliscão, né? Assim, fica quieta, menina! Não, fala assim. Eu tenho que falar, porque a pessoa, às vezes ela tá fazendo sem perceber que tá errado, tá distraída, e ou ela não tem a cultura, ou ela não tem noção, ou ela não tem vergonha na cara, ou ela é idiota mesmo e se acha dona do universo e quer fazer. O que acontece? Muita gente evita esse confronto. Muita gente chama a polícia. Ah, sim. Entendeu? Assim, eu não sei... Eu sei que, às vezes, chamar a polícia pra determinadas coisas parece ser, assim, um exagero, né? Mas isso é uma questão cultural, É uma boa forma de intimidar a pessoa pra que ela não faça de novo. Você confronta antes de denunciar, por exemplo. Você chega na pessoa... E se for uma pessoa perigosa, você não sabe? De repente você chega simplesmente na moral... Não, você não precisa chegar batendo na pessoa. Você não precisa chegar com dois pés no peito. Não, né? Você chega assim e fala assim, meu amigo, você tá errado. E a pessoa, o que tem a ver com isso? É minha vida. A pessoa pode te responder, ela pode te perseguir depois, ela pode, tipo, esse cara tá querendo tirar uma comigo, vamos nessa. De repente você pode entrar tipo de pessoa, É esse o medo que as pessoas próximas a você têm. Sim, mas eu acho que isso vai do bom senso também, né? Vai do bom senso. Não, não vou dizer que nem que é uma questão de preconceito, mas você consegue perceber. É um pouco, mas assim, você consegue perceber do perfil da pessoa... A pessoa não vai tirar uma arma lá, você não vai falar isso pra uma pessoa que vai tirar uma arma pra você, né? No Brasil, você tem o estereótipo do cara que é marginal, entendeu? Você tem o estereótipo, o cara tatuagem... Não é que todo mundo que tem tatuagem é marginal, não é isso que eu tô dizendo, mas... O cara tem tatuagem. O Júlio acabou de chamar nossos ouvintes que tem tatuagem de marginais. Eu não sou marginal, eu sou tatuada. A Elaine tem, a Elaine na marginal. Na mão? Não. Na mão? Olha lá, acabou de chamar quem tem tatuagem. A tatuagem de marinheiro, tatuagem de presidiário, tatuagem de gangue. Os ouvintes sabem do que eu tô falando. Quem tá falando isso é o Júlio, hein, ó. Aqui, ó. Me deixem fora disso. A Elaine também. Os ouvintes sabem do que eu tô falando. Eu tenho grandes amigos que são tatuados, mas não são marginais. Não tem tatuagem na mão, não? Na mão, não. Acho que não. Só se eles fizeram, eu não sei, mas Não, mas enfim. Você consegue perceber o estereótipo da pessoa. Mas assim, você sabe, o cara normalmente tem tatuagem, o cara normalmente tem aquele gorrinho escroto, né, de tá frio, mas não tá frio, né, porque em Recife não tá frio, não existe frio em Recife, mas o cara tem um gorrinho lá, né, então, né, tem toda aquela história. Fica com os dois braços embaixo do sovaco, né, sabe aquela postura bonita? Então, Dimitri tá dizendo que todo mundo que fica com o braço... Braço embaixo do sovaco, é braço criminoso. Marginal. No mínimo fica com a mão fedendo. Na verdade não é o braço embaixo do sovaco, é a mão. Com a mão fedendo, esse é o mínimo que a pessoa pose, tá fazendo. Naquela pose, né? Aquela pose de então, assim, marrudo, né? Ele quer ser o dono da rua lá. Adeus a todos os ouvintes que gostam de hip hop. Preconceito no surrealmente. Seremos processados. Na realidade, Dimitri, é dessa maneira que você... tá se referindo quando você vai julgar. Sim. Se vai falar com a pessoa, não. Eu não vou falar com o cara que tá com a mão embaixo do sovaco, tá com um gorrinho e... Quer dizer, ele pode nem ser marginal, mas você acha que é. Eu prefiro evitar, né? Eu não quero saber... Na verdade, assim, eu não quero descobrir se ele é marginal. Eu prefiro não descobrir. Pronto. Não, mas enfim, nesses quesitos que ele citou de a pessoa tá fumando num lugar que não pode, eu presenciei, entre outras coisas, não eram marginais, eram pessoas normais... Que eles não tinham tatuagem? Não. Não eram pessoas normais, eram jumentos. Não. Eles não estavam de gorrinho, eles não estavam na pose hip hop, assim? Era uma senhora com filhos, e eles estavam em família passeando. Porque senhora com filho não mata ninguém também. Mas então, nesse momento não. Nesse momento ela estava em família passeando, em plena luz do dia, num lugar público. A gente só revelando aqui nossos preconceitos. Todos preconceituosos. Nossa senhora. Não, na verdade, assim, se a gente for... Isso é tão politicamente incorreto que... Porque são coisas que a gente não tem, cria na não nossa tem mente, como evitar, né? Isso a gente tem já. Isso já vem formado em nossa cabeça há muito tempo, né? Mas é muito difícil você tentar se desvencilhar disso. E é importante, assim, não interessa a forma que a pessoa tá vestida, porque isso é meio chovendo óbvio, mas realmente não tem a ver, né? Todo mundo me olha estranho, não, mas... Não tem a ver. Não, isso não tem a ver, mas assim, inclusive, até. Você sabe que os policiais. Pelo menos no Brasil eles procuram por pessoas... Por esses estereótipos. É. É porque é mais fácil você rotular através de um estereótipo. É o velho paradoxo de Tostines, né? Uhum. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É verdade. Na realidade é o mesmo paradoxo. Você olha assim, o estereótipo é esse. Não quer dizer que todo mundo que tá ali, que tá vestido dessa forma ou enfim, ou que se comporte daquela maneira seja marginal. Mas enfim, se a pessoa não quer ser... Você vai encontrar uma grande quantidade ali. Mas então, se a pessoa não quer ser confundida com marginal, não se vista como uma, porra! Agora, por que se você é um marginal, e também isso é uma boa pergunta, você... Ó, eu resolvo ser um marginal hoje. Vou ser marginal. Por que eu porque vou... Porque é assim que se É assim faz, que você né? decide, né? Você acorda de manhã, você, ó, hoje serei marginal. Você vai ser marginal. Por que eu vou vestir a toquinha, vou fazer uma tatuagem na mão e colocar a mão no sovaco? Se eu sei que isso sei vai que me vai chamar indicar, a atenção, exatamente. Por quê? É uma pergunta. Devolvo pra vocês. Por quê? Tudo bem que a gente tá divagando no tema. Pra se inserir mas... num grupo, eu acho. Exatamente. Sinto com os outros marginais. Junto não, com não, o não, grupo não, que não. a pessoa se identifica. É, ele acha que ele se sente mais protegido, se sentindo bonzão, se sentindo o fodão, se sentindo o legalzão, o descoladão, do que ser um babaca de terninho, como eles dizem, esses engravatadinhos aí. É. Mas seria interessante, se né, o cara saltar de terninho. Apesar de que, legal. Assim, agora não vamos, é tão vamos ser, vamos, é, ser, não vamos ser realista aqui. Que os bandidos de terninho são muito mais perigosos do são que os bandidos. Exatamente, eles fazem as coisas na surdina, ninguém percebe. Pois é. E aí todo aquele desvio de dinheiro público que deveria, né, ajudar na educação, ajudar em várias coisas pra melhorar, pra diminuir a criminalidade, porque você sabe que tudo isso influencia na criminalidade, né? Sim. Todo esse dinheiro que foi desviado por esses criminosos engravatados só vai aumentar... A quantidade desses bandidos aí de mão no sovaco, entendeu? Mão no sovaco. Então, mão na realidade, não, são pais e filhos, na realidade. Mão no sovaco. É o estilo mão no sovaco. É. Falamos aqui, então, sobre você denunciar ou não a pessoa que está fazendo algo errado. Mas e quando é você que está fazendo algo errado? Ah. Agora eu jogo pro Júlio. Ah, eu não faço nada errado, nunca. É. Nunca na vida. Bom, já senti vontade. De quê? De burlar as regras. Por exemplo... Opa! Então. Opa, colar na prova vale? É, vale. Vale. Olha só, hein? Eu nunca colei na prova, nunca colei na prova. Na realidade, assim, eu sou uma pessoa muito justa, certo? Isso é verdade, sou uma pessoa muito justa. Eu tava na faculdade, né? E aí eu tava lá me lascando na prova de direito penal. E aí eu olho assim... Peraí, direito penal tem a ver com galinhas? Olha só, hein? Sinapse aqui. Tem, porque o maior exemplo de direito penal é o ladrão de galinhas. Oh. Então, assim, sempre é. Sempre ah, que então... você fala, ah, o cara roubou uma galinha, vai ser preso. Esse é o maior exemplo de direito penal. Apesar então, que eu nunca conheci nenhum ladrão de galinhas, mas enfim. Vai ver, é por isso que o negócio se chama pena. É, exato. É, pode ter vindo daí. Exato. Aí, tum, tss. Ê, Macarena! Ai! Então... Aí eu olho, eu tava na prova lá, poxa, essa prova tá complicada, tá difícil. E aí eu olho no canto direito, mais atrás assim, de onde eu tava, assim, umas fileiras atrás, do lado direito. E um colega de classe tá lá com um livro aberto no colo, assim. Lindo. Tem a mesinha aqui, né, e o cara com um livro assim no colo. A lá Chiquinha, ah, né? Caraca, velho, que massa isso. Godines, né? Chiquinha colando aí na prova. Aí eu achei massa isso, né, aí eu continuo me lascando lá na prova. De repente, esse cidadão, esse aluno, ele vai com um livro. Veja só, porque quem faz faculdade, quem já fez faculdade, sabe que algumas provas são consultadas, né? Exatamente. Sim. Mas essa prova não era com consulta, certo? Não era. E o cara tava lá com o livro, e aí ele foi falar com a professora, com o livro, né, apontando lá. Foi mostrando aqui, ó. Foi mostrando alguma coisa assim no livro pra ela. Aí eu fiquei olhando assim. Aí quando ele saiu, né, aí eu disse, professora, a prova é com consulta, é? Porque só ele tava com o livro, né? Tadá! Aí dedo duro ainda, o cara... Aí, não, aí ela... Não, não. Aí, ah, tá, beleza. Porque o rapaz ali que saiu, a senhora percebeu, né, o que aconteceu. Aí ela... Sei que lá, olha de... só, beleza, Júlio. Tranquilo. Aí eu... Não, aí eu peguei o meu livro. Porque o cara já tinha saído, pô. Ela não ia tirar a prova dele, não ia dar poderia. Zero, nem nada. Ela percebeu, ela não é idiota, ela viu o livro na mão. Ele foi falar com ela, assim, ó. Eu só queria confirmar. Mas vai ver, ele não sabia. Aí eu peguei o meu livro também, e graças a Deus eu tava lá com ele na hora. Abri, pô. Tranquilo, então... Quer dizer, essa é a história que eu tenho pra contar. Porque assim, você vê alguém fazendo uma coisa errada. Ah. Aí você fala, não, deixa quieto. Um bom exemplo pra isso é o filme do Homem-Aranha. O primeiro. Ah. Que ele vai lá lutar e o cara não quer dar pra ele dinheiro, não sei o que acontece. Eu não lembro. Só sei que ele viu um assaltante chegando. Aí ele fala, não é problema meu. E ele podia ter feito alguma coisa, ele falou, não é problema meu. Aí, o que aconteceu depois? Esse mesmo assaltante matou o tiozinho. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí no Homem-Aranha 3, o cara faz uma viagem que ele muda esse assassino lá. Ele... Ah, é? É, que o assassino era o Homem-Areia. Não tem nada a ver com nada. Sim, ah, é. Mas enfim. Mas, sim. Esse foi uma vírgula nerd. Mas... Não, por exemplo... Ok, eu entendo isso você aí. Você pode se... não é problema meu. Você pode falar assim, dane-se, isso não vai me afetar de forma alguma. Mas pode ter uma reviravolta e afetar. Vai te afetar como sociedade. Esse exato, é importante. É. Por exemplo, se você deixa uma pessoa fazendo uma coisa errada e você não denuncia, não faz nada, ela vai continuar fazendo a ponto de chegar a um determinado momento em que vai te afetar. Quando é você que faz uma coisa errada, você gostaria que alguém chegasse e você falava, pô, você tá fazendo errado, meu, se liga. Olha, a minha filosofia é basicamente a seguinte. Pessoas merecem ser... desculpadas, ser perdoadas, certo? Sim. Empresas merecem não. Merecem uma chance. Empresas não. Então, assim, me afeta muito mais quando eu vejo uma empresa fazendo uma merda do que quando eu vejo uma pessoa fazendo uma merda. Até porque... Normal, depende se do for nível da merda da pessoa. É, claro. Pô, se eu ver o cara matando uma pessoa covardemente, realmente, eu vou ligar pra polícia. Tá agora, se eu tiver matando sem ser covardemente, tudo não, bem. Não, se os dois estiverem atirando no outro, eu saio correndo pra não pegar bala em mim, pô. Mas se tiver um cara alvejando o outro de bala e o outro tá lá, o que que tá acontecendo? Né? É diferente. Apesar de que os dois são crimes, os dois fatos são crimes. Sim. No caso aí, por exemplo, a mulher lá no parque fumando, né? Pode falar, minha senhora, por favor, e tal, né? Parque com crianças, só chega na moral, né? Na moral, você agora, não vai chegar batendo, agora, esporro. Agora, por exemplo, chega um bando de moleque... Arruaceiro. Moleque, assim, arruaceiro, 18... Moleque, eu digo nos seus 18 anos, né? Aí o cara chega e, sei lá, destrói os brinquedinhos do playground. Os marmanjos começam a brincar naquele... Como é? Na gangorra lá. Sim. Aí quebra o negócio. Aí não pode, né? Aí chama a polícia, né? Entendeu? Aí já é um caso de polícia. Tá, eu acho que tem nível, então, assim, exatamente. Tem nível de contravenções, né? E tem a questão de até de você... Por exemplo, se for um grupo de caras e você tá só, você não vai confrontar os caras, né? Por mais que os caras não tenham arma, não sejam marginais propriamente ditos, mas o risco de você levar uma saraivada é boa, né? Sim. Bom, e você, Elaine? Fala aí, o que, que você acha disso? As suas coisas erradas. Ui. Ah, por exemplo, eu fiz muito isso lá na minha terra natal, mas quando eu era mais nova. Porque não tem onde você jogar lixo a cada quarteirão, por exemplo. Às vezes, eu guardo lixo na minha bolsa. Só que se eu tô mascando um chiclete, realmente não tá mais dando pra ficar com aquele chiclete na boca. Tá tensa a coisa. Eu jogo no chão, grudo em algum lugar. De forma que não vá afetar ninguém. Não vou grudar no fone do telefone público. Você não vai trollar. Não vou trollar. De repente eu grudo embaixo de algum banco de praça que, sei que ninguém lá. Vai sentar debaixo mesmo, ninguém, né? Vai só sentar vai sentar debaixo, em cima. É, de repente vai passar só um cachorro, vai lamber. De repente. É. Ou alguém que algum dia for tirar uma catota e botar. Ah, vai grudar a catota no embaixo do banco, aí gruda, gruda o dedo no chiclete. Começa ela. A pessoa vai deixar um grude e vai volta com dois. É. Vai acumulando, né? É, depois o vem outro, grude. Gruda um chiclete. Tem, o pessoal diz que em Seattle tem um mural do chiclete. Eu achei isso genial, porque é uma paredona, assim, cheinha de chiclete. Todo mundo que vai lá vai grudar um chiclete. Deve ter, tipo, sei lá, uns 20 centímetros de chiclete grudado, assim, de espessura. De imagina o cheiro disso daí, que nojo. Imagina a visão do inferno que não é isso. Nossa. Aí. Até que fica uma obra de arte. Não tem nada. Não é toda obra de arte é bonita, não. Bom, coisas erradas que eu já pensei em fazer. Ah, coisa de criança, meu. Às vezes você... A mãe fala, não pega isso que tá no chão pra comer. Aí você vê um negócio no chão, você vai lá e come. Porque alguém falou que era errado e você quer fazer porque alguém falou que era errado. Burlar a regra da mãe, de repente, sem a mãe ficar sabendo. Ou, por exemplo, você quer... Ah, mas você... acho que isso é o filho... Filho sempre faz isso. Não, tipo por exemplo, o lance de ser sincero. Você Você, a mãe prepara um treco pra todo mundo comer. Aí você vai lá e come tudo sozinho. E aí... Opa, fiz muito isso. É. Você percebe, né? Não, e aí você tem duas opções. Ou você pode falar assim, ai mãe, eu tava com muita fome, eu comi. Ou você pode falar assim, não fui eu não, foi fulana, foi minha irmã que comeu. Aí pode, você... Eu nunca pude dizer que eu tava com muita fome. Eu só podia dizer que eu tava com muita vontade de comer. Porque fome eu nunca passei. Não... Ah, você é guloso então. Porque quem tem só mais vontade do que fome... Ah, tá, com certeza. Com certeza. A minha irmã adorava, né? Por quê? Adorava entre aspas, tô sendo irônico, né? Ah, meu Deus, você comeu dela. Tipo a minha... Minha irmã comiu o iogurte dela de olho no meu já. Aí em 2 segundos ela comeu o dela e ainda comeu o meu. Acontecia muito assim, por exemplo, sei lá, Yakult, né? Ah. Certas coisas assim que eram mais... Restritas. Mais caras, né? Mais restritas. Tinha que tomar uma vez por semana, aí, às vezes. Aí 6 Yakults, né? Uhum. E aí 3 pra cada, né? Vixe, você tomava... Acho que eu tomava 7. 4, 5, ela tomava 1. De 6 Yakults você tomava 7. Mas ela odiava, assim. Acontecia muito também com o quê? Quando fazia brigadeiro também, que a gente dividia o prato, né? Uhum. Brigadeiro de geladeira, né? Que Sim. chama, né? De colher. De colher, a gente que fala chama, que é né? brigadeiro de panela, brigadeiro de colher. É, pois é. Botava no prato, assim, aí a gente passava uma linha, assim. Aham, pra ver. Minha mãe passava uma linha, né? Na realidade. Mas não tinha muito, não adiantava, né? Porque se fosse eu que passasse a linha... Você sempre dava um pouquinho. Ficar maior. É, você... E mesmo assim, você burlava a linha. Sim, com certeza. Comia a minha linha toda e a dela tava só um pouquinho comida assim. Aí eu começava, né? Tentando disfarçar assim. Oh, meu Deus. Comia muito mais. Era. Agora, essa questão de muitas pessoas não fazem errado por causa com medo da punição ou sobrenatural ou a punição dos homens, né? É questão de criação. Eu ia até comentar sobre isso. Às vezes você tem a intenção de fazer algo errado, mas você não faz. Por quê? Você tá pensando no que os outros vão pensar. Ou você fala, não, porque não vai ser legal, tal. Tem aquela coisa do pra inglês ver. Vocês acham que vocês têm esse feeling? Eu acho que o Midri fala a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Olha lá pra lente da verdade, meu amor, e fala a verdade pra mim. Fala a verdade, Sam. Esse é o Clodovil misturado com o Paulo Maluf, pra quem não percebeu. É o Maluf gay. Maluf baitola. Se eu não for um bom prefeito, eu nunca mais voto em mim. Se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais voto em mim. Pam! Esse pão era o quê? Tipo uma tortada na cara. O que você perguntou? Ê, Macarena. Ai! Não, o que eu acho é o seguinte, veja bem. Não, deixa eu reformular a questão. Ah. Você, como pessoa, você tem lá suas manias. Você fala assim, não, isso aqui não é certo, isso aqui não é certo, isso aqui não é certo. Só que, poxa, às vezes você quer chutar o balde, você não quer saber. E você como robô? Né? Porque como pessoa... Eu não como robô nenhum. E pessoa? Depende da pessoa. Ah, tá. Não sei, é porque o Dimitri não me parece normal. Ele não parece é uma pessoa. É que você perguntou, você, Dimitri, como pessoa? Eu tô perguntando, e robô? E é. Você como cachorro? Você como ave de rapina? Ave de rapina. Aí vai. Tá, vai, beleza. Variar, né? Então, você, Vareia. Dimitri, como seja lá o que você... Seja lá que espécie você for. Comemos várias coisas. Come tudo. É, você faz as coisas certas quando está em público. Mas e quando você não está em público? A minha religião só tem uma regra. Você pode fazer o que você quiser, contanto que não prejudique o outro. Faça o que tu queres, pois é tudo. Não, da... mas não é. Não é verdade. Não. Não é verdade. Viva. Voltando ao nosso querido. Não é faça o que tu queres, pés da lei. Faça o que tu queres sem prejudicar o outro. Isso deveria ser a única lei do mundo. Você pode fazer o que você quiser, contanto que não prejudique o outro. Você tem que pensar se a sua ação vai prejudicar alguém. Se não prejudica, faça. Olha só, isso é bonito. Não, é bonito e é o certo. Isso é fácil em termos teóricos, em termos no mundo das ideias. Não, essa, porque pode extrapolar, você não vai saber exatamente se está exato. Não prejudicando uma pessoa. Exato. Pô. De repente está prejudicando e você não Simples. Sabe. Sim, vai lá, então cite exemplos. Eu que estou numa homestay, lá existe uma geladeira, certo? Acho que espero que sim, né? Pois é. Tem muita comida na geladeira. Ok. Só que eu só como aquilo que estou autorizada a comer. Eu não vou sair detonando a geladeira alheia. Eu sei que eu tenho a hora pra comer, tem o café da manhã, as coisas que eu posso não pegar. Porém, tem muita coisa deliciosa na geladeira, que são coisas que o pessoal da casa come. Certo. Afinal, cada um tem suas preferências. Cada um... Eu quero saber onde é que isso vai chegar. Porque ela roubou a comida da pessoa. Não, acho que sim. Não. Se por exemplo... Ah, tem umas comidas muito legais lá, comida até light, tudo. E se eu começo a comer... Comida light não é legal, né? Isso não, é... Eu gosto. Se eu começo a comer toda a comida que não é minha, por exemplo, o pessoal de lá... Isso aí é fácil, isso aí você consegue antever o dano, isso aí não. É fácil. A pergunta que ele fez é quando, um exemplo de uma coisa que você não consegue antever o dano à outra pessoa. Não, ela tá falando pessoa. Que essa aí ela não sabe se não você sabe, faz porque... um dano... Claro que faz. Tá porque fazendo não é dano. Seu. Não é um dano. Não é meu, eu não você vou... Não eu... vai, a pessoa talvez não morra, a pessoa não vai passar fome. Mas ela é gastou. Uma invasão. É, exatamente. É uma invasão a uma coisa dela. Você tá invadindo uma Sim. propriedade. Mas você tem tá gente... tomando uma coisa eu, que não eu, é sua. Olha, mas pessoa. Olha, mas veja bem. Eu sei que é errado. Eu não como. Tá você tudo... deu só um peguinho não, lá na não, cozinha. Não, ela não, deu uma colherada no brigadeiro de colher não, lá. Foi. Não, eu mas espero... Olha só, mas olha só. Peraí, deixa eu falar. Eu espero eles oferecerem, aí eu como. Mas ela fica olhando com carinho. A cara do gatinho do xereque. Passa 10 minutos assim com a geladeira aberta e fica... Não, com os não, olhos nem assim colados lá na gelatina light. aí a velhinha lá chega e faz: minha filha quer uma colherinha de gelatina light. Aí ela. Não. Aquele olhinho do gatinho do xereque assim, não, né? Eu sei que é errado, eu não vou comer. Mas tem gente que acha, ah, não vai fazer falta, é só um belisquinho. Tem gente que não tem essa noção. Tá, mas aí a pessoa tem. Tá ninguém prejudicada. Ninguém tem essa noção. Tem, sim, assim, tem. Ah, tá cheio de comida aqui, tem. Vou comer só um coisinho que não vai fazer falta. Tem noção, sim. Não tem. Tem noção, sim, só que a pessoa não tá aplicando a lei, a Exato. Única lei da humanidade que deveria ser essa. Eu discordo que isso seja um exemplo. Ah, então me deu outro exemplo aí. Vê outro exemplo. Exemplos que você não consegue prever o dano à pessoa. Fumar. Fumar você tá... Fumar, se você quiser fumar dentro de um cubículo fechado, só você, se mata. Fuma, enfia cigarro até no toba. Pronto, olha aí. E pronto, agora tá, vamos falar disso aí então. Ah. Hoje em dia, está claro que fumar faz mal, né? Sim. Está claro, todo mundo sabe que... Inclusive, o tal fumo por tabela também. Passivo. E tudo mais, isso. Quando o cigarro se industrializou, lá no passado, não sei quando exatamente, não se tinha essa noção. O pessoal não sabia, acho que não sabia nem o que era câncer. É verdade. Entendeu? Então, nessa época, a pessoa que fumava, ela não tinha noção que estava causando um dano à criança. Perfeito. Aí, perfeito. Esse perfeito, é um exemplo perfeito. Simples. E isso muda-se com o tempo, né? O conceito de dano... Sim, sem dúvida. É verdade. Sem dúvida. É verdade. Mas hoje está comprovado isso. E quem fizer isso, ele sabe claramente que está prejudicando a outra pessoa. Certo? Sim. Certo. E pessoas de idade? As véias querem sentar nos banquinhos. Eu tenho duas opiniões sobre esse assunto das véias e dos bancos. Tem lá o assento reservado para idosos, deficientes, gestantes e blá, blá, blá, blá, blá. Pessoas com crianças de colo, mesmo que a criança seja grande, mas tá no colo. 30 aí... anos no colo. 30 anos no colo. E lá vamos nós. Tem lá um sujeito que tá cansado, trabalhou o dia inteiro, tá morto, com o pé latejando. A cabeça doendo, o chefe enchendo o saco o dia inteiro. E o ônibus tá lotado, todo mundo fedendo, que voltou do trabalho cansado, com o sovaco levantado assim, com a mão no pau horizontal. Que tem no pau de sebo. E o sovaco bem na sua fuça, e você tá todo apertado, igual uma sardinha. Aí você vê, iluminadamente, um banco. Abre-se, né, uma luz no teto. Um banco reservado. Aí você fala, ai, vou sentar aqui, não tem nenhum velhinho mesmo. Aí você senta. E você tá podre de cansaço, você não aguenta mais. Ah, meu Deus, ai, meu pé, ai, minha cabeça, não sei o quê. Eu tô tão confortável, daí sentei. Vou até tirar um cochilo. Bem nesse momento crucial de horário de pico, resolve sair de casa uma velhinha pra fazer o quê, me diz? Por que que ela vai sair de casa, né? Fica lá assistindo Ana Maria Braga. Fica lá em casa fazendo um tricô. Sei lá. Não, gente, eu não quero ser preconceituosa, mas de repente, é essa questão. Aí tem que analisar. Tem aquele momento em que você vê o sujeito que tá de boa, supimpa, suvaquinho, mão embaixo do sovaco. Toquinha e hoje não usa mais fone de ouvido, ele fica ouvindo o funk dele, tipo, bem no tá volume. Tá todo mundo... Mentira, é mesmo, é? Compartilhando com todos. Compartilhando, nossa. Esse negócio de compartilhar no Facebook virou um ele negócio, vamos compartilhar tudo compartilhar agora. Geral. Eu quero que eu ouvi aqueles funk... Quer dizer que todo mundo agora... Não, quer dizer que o ônibus é uma loucura, não. Então. todo funkeiro. Ah. Que, vou dizer, maledeto e desgraçado. Eu não posso. Filho da mas... puta, pode falar. É. Filho da puta. Funkeiro. Tchau para os nossos ouvintes, tchau, funkeiros. Funkeiro. Quem, funkeiro. Quem for funkeiro e estiver ouvindo, vai pro inferno. É. Não precisa ouvir, não. Desliga. É, desliga isso aí. Aí você vê lá o sujeito, todo folgadão no banquinho das véias, fingindo que está dormindo. Ele vê a velhinha lá em pé, quase caindo do... Porque o ônibus é violento, né? As curvas são muito... Uhul! Montanha-russa em São Paulo. Aí você vê a velhinha se contorcendo e às vezes a velhinha fica com receio de chegar e falar: meu filho, dá um lugar pra sentar, por favor. E o moleque fingindo que tá dormindo. E mesmo com os camaradas: ó, mano, levanta aí, cutucando: ei, vaca, levanta aí, meu filho. Aí o cara que é, finge que tá dormindo e não deixa a velhinha sentar. Tem esses dois pontos: a velhinha que sai de casa na hora de pico e a velhinha que é prejudicada pelo folgado fingindo que está dormindo. Coitada da velhinha de sair de casa na hora de pico. Ela pode sair quando ela quiser, né? Exato, é isso que eu ia falar. Ela coitadinha. Tem o direito de sair de casa a hora que ela quiser, na realidade. Ela devia ter carro, coitada, né? Mas eu quase saí na mão com o cara, porque o cara, desgraçado, colocou uma bicicleta no meio do metrô e uma velhinha queria sentado no banco que tava lá do lado. E o desgraçado colocou a bicicleta lá. E a velhinha pedindo. E o cara fingia que não ouvia. Eu, obviamente, não pude. Você tomou as dores da velhinha. Eu tive que tomar as dores da velhinha. E falei: meu querido, ela quer passar. Não, mas tem lugar lá. Mas ela quer passar aqui. Se ela quer passar, tá no direito dela. Tira a bicicleta do caminho. E aí eu quase saí na mão com o desgraçado. Que ele não queria trazer. E aí minha adrenalina começa a subir, eu começo a perder meu saco, entendeu? Assim, meu saco começa a se... Perder inflar. O saco é complicado. Nossa, ele não chega a perder, mais mas ter filhinhos. Mas o saco começa a ser inflado, né? Ele começa um processo de inflagem. É igual os sapos quando eles fazem um negócio assim que fica... É, mais ou menos. É mais ou menos assim, exatamente isso aí. Ele começa a inflar o saco e aí começa a subir a adrenalina e eu começo a falar um monte de merda pro cara. O interessante é que eu ia numa entrevista pra um trabalho, né? E o interessante é que como me subiu tanto a adrenalina, eu cheguei lá na entrevista já pilhado, né? E aí consegui o trabalho por causa disso. Então tem que ligar pro cara e agradecer. Eu agradeço o cara até hoje por isso. Agora, por favor, era brasileiro? Não era brasileiro. Olha aí, é só tá pra vendo? Deixar claro, porque o pessoal... Ah, tem que ser brasileiro. Não. Parem com essa... Olha, ouvintes, parem com essa historinha. Ah, tem que ser brasileiro, não sei o que lá. Parem com isso. Essa parem síndrome de inferiorização que tem o brasileiro. Né? Ah, é. E eu vi outras pessoas de outras nações, que eu não vou citar, que simplesmente parece que estão vivendo no mundinho delas, esbarram nas pessoas, pisam nos pés... Olha, tem uma e galera... não fazem nada. Tem uma galera aí de uma certa região do mundo... Preconceito, preconceito, que atenção. É complicado, hein? Não é preconceito, de repente é. Deve ser essa mesma galera aí, né? Provavelmente é, eu já sei quem. Olha, preconceito, preconceito. Preconceito alert. Pé, alerta de preconceito, alerta de preconceito, alerta de preconceito, alerta de preconceito. Em seguinte, estávamos lá na condução e a pessoa esbarrou, a pessoa de uma nação não definida. Esbarrou na nação não definida. Nação não definida é massa. Esbarrou em outra pessoa, pisou e não fez nada. Seguiu com a sua vida. Não, continuou lá praguejando com outra pessoa sobre outro assunto, pouco se lixando. É. Aí outro dia também eu sofri com isso, porque eu estava sentada e tinha uma tiazinha conversando com um cara, não sei se... Nação não definida também? Nação não definida. E tava, ela tava com um chapéu de palha na mão e ela o tempo inteiro esbarrava essa porcaria de chapéu, essa porra desse chapéu na minha cabeça, no meu ombro, e eu desviando, olhando pra ela, tipo, alô, se liga! E ela não fazia nada, aquilo me deixou revoltada, porque eu falei assim, poxa vida, que custa pedir desculpa ou ficar quieta com essa mão? Pelo amor de Deus. Finalmente chegou o meu momento de descer, eu levantei e falei, excuse me! Falei, com licença, e tipo, num tom meio... chato. Meio tenso, tipo, ah, você está me perturbando, e... isso aí, ela, ai... I'm sorry. Tipo, fó. Não, mas aí que tá, você devia ter falado antes. Não tem que esperar. Não, entendeu? Mas é que eu tava esperando uma reação dela. Não tem reação, não tem que esperar o bom senso, porque as pessoas não têm bom senso. É, bom senso. O ser humano é por natureza, não existe bom senso. O interessante é que agora a gente pode falar mal à vontade desta nacionalidade indefinida, porque a gente não está falando a nacionalidade. Então, ninguém pode processar a gente, né? Então, assim, Falem mais, esta nacionalidade é conhecida internacionalmente pela sua má educação. Não estamos falando, então ninguém pode processar, gente. Na realidade, é bom deixar claro que cada exemplo dado aqui se referiu a uma nacionalidade diferente. E todas elas são indefinidas. E essa questão de ser educado com todo mundo vem de berço, obviamente? Ou você acha que a pessoa aprende na vida? Isso é dúbio, né? Isso é bem dúbio. Com certeza tem a parcela de berço. E você repete aquilo que você vê em casa, né? Isso. Mas você acha que é algo imposto? Ou você realmente se sente confortável fazendo o bem para as pessoas? Eu acho que você já está habituado a isso, né? Então, assim, para você, esse é o normal. Você já faz... Você já é educado normalmente. Eu acho que, assim, esse vem de berço, ele é meio complicado porque eu acho, né, que a maioria dos pais ensina aos filhos. Meu filho... Tenta ensinar. Diga, por favor, né? Respeite os mais velhos. Mesmo enfim, que... todas aquelas... As regrinhas da cartilha básica, né, da boa educação. Acho que eles ensinam a maioria dessas coisas, os pais. Agora, às vezes, eu acho que os pais até ensinam, mas não praticam isso em casa. Exatamente. E eu acho que essa questão do praticar é muito mais importante. Eu não sou psicólogo, nem sou pedagogo, nem nada disso. Mas eu acho que o ensinar pelo exemplo, o pai que dá bom dia pro filho, ele ensina muito mais o filho a dar bom dia na vida... do que o pai explicando. Que diz, meu filho, diga bom dia quando você... Ai. Entendeu? Mas isso... que no dia a dia ele não faz. Porque a criança pensa, por que só eu tenho que fazer? Ele não exato, faz, pô. Exato, exato. É perfeito. Igual... Isso daí tem uma propaganda espetacular. O link tá no post, inclusive. Que é espetacular, que mostra exatamente isso. Espetacular. Vejam, link no post. É uma propaganda que mostra o exemplo, o que os pais passam pro filho. É. Vejam. Os pais, assim, eu acho que eles são, de fato, o modelo para os filhos, assim. Não, muito mais no que o que eles fazem, a maneira que eles agem e reagem às coisas, vai moldar a maneira com que os filhos vão agir e reagir às coisas. É lógico, eu conheço um pai, assim, nem vou citar o nome, mas é uma pessoa que fala, não diga palavras feias, meu filho, mas fala palavrão o tempo todo, assim, sem querer. Quem é, hein? Quem é esse? Sei lá, mas é aquela questão, né? O pai, de repente, ele fala, olha só. Puta que pariu! Aí depois a criança, puta que pariu! Porque olha, criança, criança isso, é papagaio, né? Eu não sei não quem fala isso. É ele. Tipo, Elaine, é ele. Hoje, por exemplo, vai lá, seu maloqueiro. Maloqueiro. Eu não sei quem faz isso, não. Não conheço, não. Não, na verdade, eu não tô citando nomes. Eu também não conheço, assim. Tipo, eu ouvi falar. Tem pais, assim. Eu não sei quem é, não. Faz sem querer. O pai tá tão acostumado, assim, é tão visceral falar um palavrão em momentos cruciais, assim, momentos importantes, que nem percebe que tem uma pessoa... Uma pessoinha mais esponjinha. Mais esponjinha ali do lado. É complicado isso. Não, isso é bem complicado mesmo. Assim, tentar se policiar. Os pais de hoje, pais jovens, né? Tem que ter muito cuidado com o que eles falam. Porque as crianças, elas realmente captam tudo. Sim. Energias. Sim. E hoje em dia não tem mais aquela coisa que antigamente acontecia muito do pai, pela força, né? Impor ao filho. Não fala isso. Só que o filho tá ali. Ele sabe, quando ele crescer, ele vai começar a falar de novo. É. Hoje em dia, nem isso de impor não tem mais, né? Porque o pai fala. Não fala isso, o menino fala assim, na cara dura, na mesma hora. Não, não tem muita... Esse negócio de educação é complicado, ainda mais a gente pensar nessa questão de berço e tudo. Por exemplo, meus pais. Sempre quando a gente tava fazendo alguma coisa errada, assim, era só olhar pro meu pai, ele fechava a cara assim, você via os bigodes fazendo assim, zzz, os bigodes desciam. Fazendo assim, né? Fazendo assim. Fazendo assim. Porque o ouvinte, assim. Ele sacou na hora, tá vendo, o que é. É, não, fazendo assim que eu digo... Os bigodes abaixar, zoom. Abaixava os bigodes, assim, a cara ficava franzida. Aí você já sentia. Parecia que os bigodes falavam, não faça isso. Os bigodes falavam, não faça isso. Porque ele isso. Tem dois bigodes, né? Ah, os bigodes são no plural, porque são vários pelinhos. Ah, tá, olha aí. Conjunto de bigodes, olha aí. É o conjunto... Não, o bigode... Amigo ouvinte, diga aí nos comentários se você tem... Um bigode ou um conjunto de bigodes? Não, tem um conjunto de pelos embaixo do nariz. O pelo saindo do nariz, né? Conjunto de pelos. Se misturar o pelo do bigode com o pelo que sai do nariz, você pode ter dois bigodes, pelo menos. Aí seria um bigode meio ranhento, rapaz, né? Mas eu vi um cara com um bigode tão estiloso esses dias. Bonitão, sabe aqueles bigodes style? Que faz uma curva assim pra cima? Adoro. Ó, oh, isso é bonito. E antigamente, é né? Bonito. Hoje em dia você não vê mais esse bigode. É, meu sonho é ter isso daí. Meu sonho é... Um dia assim. Eu vou chegar lá. Eu fiquei até meio constrangido de olhar pro cara, né? Porque, sei lá, mas o cara ele gosta que eu tô paquerando com ele, sei lá. Mas assim, eu fiquei, caraca, velho. Tirar uma foto, né, com ele. Oh, deixa eu tirar uma foto aqui abraçando. Eu ainda pensei, eu digo, caraca, cadê meu iPhone? Vai ter que tirar uma foto aqui e tal. Haja trampo, né, pra você ficar levantando os bigodes, passar uma gosma. Passa gel? Só o tempo que ele fica passando gel. Tem gel pra bigode, será? Acho que ele passa a própria caquinha do nariz e ele vai enrolando. Nossa. Ai, tá vendo? Mas enfim, eu estava falando dos bigodes de papai. Ele olhava com aquela expressão de está fazendo algo errado. Uhum. Pronto, na hora a gente travava. Ah, mas hoje não tem mais isso. Então, eu digo naquele não tempo. Mais. Hoje o Dimitri pode ter 50 bigodes que... Ah, o Dimitri? Vixe Maria, tá perdido. Não tem nenhum, ele não tem pulso firme nenhum, não tem nenhuma voz ativa, né? Por exemplo... Agora, aquela pergunta que você falou, da onde você tira as coisas dos pais ou dos amigos e volta, eu acho que os pais, sem dúvida, primeiro como lugar. Eu já falei, muito mais do que eles fazem do que eles falam, e também, claro, dos amigos e das pessoas que você admira, assim, às vezes a pessoa nem é sua amiga, mas você admira aquela pessoa, porque e não, não tô tá falando fazendo... de admirar, não tô falando de artista, nem de nada, é uma pessoa, colega de base, você vê o cara, pô, esse cara, porra. Bonitão, você acha ele bonitão? Assim, achei, olha o cara, você acha o cara. Achei o cabelo pinta. Desse cara show, vou fazer você o cabelo igual dele. Gostou do bigode dele. Do cara? É. Os bigodes desse cara, os 50 bigodes dele, são sensacionais. Os meus 50 bigodes têm que ser iguais aos 50 bigodes você dele. Você conseguiu, você gostou tanto que você até contou quantos ele tinha, né? É, exato. Chamou, mas assim, aí você vê. Não, mas eu tô falando. Vocês estão tirando onda, vocês estão trolando, Não, aqui ninguém faz isso, não. Trolando. Mas eu tô falando, assim, de uma pessoa que você admira. Sei lá, você vê o cara sair de uma confusão de uma maneira elegante, de uma maneira educada. Você, porra, agora se isso acontecer comigo, eu já sei como eu vou agir. Ah, sim. Dá um exemplo público aí. É, a minha irmã assistiu um programa e tinha uma menina lá, uma atriz, que é muito nova. Ela foi num programa de auditório. E, de repente, o Faustão, né? Não pode falar, né? Pode. Pode, deve. Ela foi no programa... Ô, louco, meu. Aí a atriz foi lá no programa do Faustão ser entrevistada, e depois fizeram aquele tal daquele arquivo confidencial. Entrevistada mostra... entre aspas, né? Ela foi lá pro Faustão dizer, tanto no pessoal quanto no profissional. Pessoa não, e pra ser interrompido o tempo todo, né? Isso. Aí tem sempre uma estapafúrdia na plateia, que tem um momento que o pessoal começa a fazer perguntas. E uma estapafúrdia, por ser uma atriz jovem, já quis cutucar a questão... Fala o nome dela. Eu não lembro, eu não sei. Ah, não, tudo porque bem. Porque minha mãe contou. Sem nome aos bois. É, aí a pessoa recebeu uma pergunta assim, meio... todo mundo perguntando coisas legais da carreira dela, da família dela, de como ela começou. Aí me aparece um estapafúrdia. Aí pergunta, você já fez sexo anal? É, não, alguma coisa do gênero, não. Perguntou uma coisa assim sobre sexo pra ela, assim. O que que ela acha, sei lá, de repente, o que que ela achava das jovens, que muito novinhas, começavam a estudar. Peraí, dos jovens? Das jovens. Dos jovens. Dos jovens. Das jovens. Das jovens, assim, muito novinhas que começam a atividade sexual muito cedo. Uhum. E aí ela não respondeu a essa questão. Eu não quero responder essa pergunta. Não, ela nem falou não quer responder. Ela não respondeu a essa questão, mas ela devolveu uma coisa assim. Ela assim, olha, tem tanto assunto legal pra gente poder tratar aqui. É um momento muito particular, especial da minha carreira, que eu acho que seria bacana a gente continuar com os assuntos voltados pra essa área. Porque o que é vida pessoal... Cada um tem que ter a sua. Tanto no pessoal quanto no profissional. Ô, louco, meu. Ô, louco, é. Só que ela falou de um jeito bonitinho, que deu uma tirada na véia. O próprio Faustão curtiu e falou, tá vendo a outra ali perguntando não sei das quantas. Ô, fulana, não sei das quantas. Mas será que tinha a ver a pergunta tinha a ver com alguma coisa da vida pessoal não, dela? Será que ela perdeu a virgindade muito não, cedo? Ou alguma não tinha coisa nada assim? A ver. Foi uma pergunta totalmente... aleatória. Fora de contexto geral. Todo mundo falando de carreira, da morte do pai da atriz, do aí ela, você já fez sexo anal? E a pessoa vem me mentir. Também entre falar também do pai dela, também falar entre o sexo anal, também não tem muita diferença. Quem quer saber do pai da menina também, entendeu? Não. Você queria saber muito mais do sexo anal. Não tem nada a ver. E não foi sexo anal, perguntaram outra coisa. E a questão é... O Dimitri só quer saber do que não presta, né? Vai pra lá. Não, mas em contrapartida, o Faustão é um vídeo clássico que tem aí na internet, né? O Faustão entrevistando a Roberta Close. Ele começa a perguntar do episódio em que a Roberta Close cortou o pinto dela fora. E ele insistindo, e a Roberta Close, olha, eu não quero falar sobre isso. E ele disse, não, mas conta aí, meu, honra, meu, conta aí, meu, como cortou o pinto aí, meu, cortou a linguiça fora aí, meu. Nossa senhora. Não, mas eu não vim aqui pra falar sobre isso, eu vim falar sobre minha carreira. Cortou o pinto fora. Honra, meu, o importante era o pinto da Robertona. Ai, Robertão, cortou o pintão, meu Robertão. Ô, Robertão, tanto no profissional quanto no particular, cortou o pinto fora. Ah, o Tatuí saiu muito bem. Como era a voz da Roberta aí? Ai, Fausto, é o seguinte. Eu não quero falar sobre ela. Assim, Fausto, é o seguinte, eu não quero falar sobre o pessoal. É muito pessoal. Aí não, aí complementando. E aí ele começou a ficar nervosinho. Mas você veio aqui pra falar sobre isso. Você não tem mais nada pra falar. Você veio aqui pra falar sobre seu pinto, porra. Ô, bicho. Você foi chamado aqui nesse programa só pra isso. Não, pra você, não, você veio aqui pra quê? Você não é nada. Praticamente ele falou isso. Caraca. Nossa. Você não é nada, você só veio pra falar sobre seu pinto. Mas o prazer sexual muda a partir desse tipo de operação? Ah, só você provar. Ah, é? Olha aí, tá vendo? Então, olha aí. Olha aí, galera, tá vendo? Todo mundo. Ele o Brasil inteiro quer provar. Ele tá muito interessado. Isso aí é segredo. Isso aí pertence só a mim, meu marido. Não, lógico, pois acontece que você, por ser uma pessoa pública, e a partir do momento que você vem aqui ao programa, sexual, eu sou obrigado não, a... Sexual, não. Sexual, é sexual, não. Sexual, não. Não, é que todo mundo quer saber, afinal de contas, lógico que é assim. Ah, tem então, um momento que você usou não, isso pra si, pra... Não, claro que sim. Aconteceu, a minha parte... Não usou, tá aqui porque não, era uma freira. Não, as pessoas sabem da minha coisa e tudo, mas não aconteceu usado a mudança de sexo. Não, isso aconteceu. Lógico, mas você foi convidada pra vir aqui, Roberto, primeiro que você mostrou que uma mulher bonita fez operação, senão você não iria aqui. Aquela questão que a gente falou sobre se adequar à sociedade. Uhum. Um exemplo clássico. Conheço mexicanos que quando estão no México, aí eu posso falar porque é um elogio. Eu posso falar da nacionalidade porque é um elogio. Um elogio pode falar. É. No México. A gente aqui é politicamente correto também, a gente só fala bem das pessoas. Vamos lá. A gente tem o nosso coração transbordando alegria e bondade. A gente ama todo mundo. Não. Então, no México, se você entrar num lugar público e tem lugares e um homem sentado e vem uma mulher, ele simplesmente se levanta e dá lugar pra ela sentar. Sendo velha, sendo nova, sendo gestante, sendo amamentante, o que for. É que ele tá querendo comer a mulher, né? Não. Basicamente. Então, com mulher feia também acontece. Qualquer um. Ué, ele quer comer a mulher feia. Qual é porque é uma questão... Ah, não, né? Nenhum problema. É um tipo de cavalheirismo imposto, né? Mas eles... Eles se sentem bem, sendo, opa, sou macho, sou cavalheiro, sou um gentleman. Sente-se, donzela. Oh. Ah, Alfredo Augusto. Oh. Nossa, é aquela novela da SBT. Maria do bairro. Novela mexicana. Marimar. Grande Thalia. Não, Thalia, né? Outra. Com mucha honra. Ah, Maria. Com mucha honra. Maria lá de bairro. Olha... Aí está a nossa cantora de death metal. Mas eu gosto viu, de cantar. De Thalia também. Ah, eu tinha um CD da Thalia. Minha prima me deu de aniversário. Meu. Momento revelação. Gente, o México é uma beleza. Adorava assistir a Usurpadora, Maria do Bairro, Maria... Tudo igual, Maria Mercedes. O México Mercedes. É uma beleza. Adorava ver Chaves, velho. É o Chaves, que é o melhor Chaves, do mundo. Sim. Chaves é lindo. Agora tem esse desenho, esse cartoon, mas é muito chato. Ah, nunca vi, né? Não, é chatinho. Olha aí, por exemplo, o Chaves, né? A gente tava falando mais pra trás de educação. O Chaves... É uma deseducação. Não, mas o Chaves, não. Ele é um... Ele faz rir ele educou sem palavrão, a sociedade é por isso brasileira, que a gente pô. É assim, né? Por isso que a gente é assim. Por isso que a gente é assim é feliz, pô. Eu vou ser obrigado a repetir uma frase que eu já falei aqui no programa, mas eu serei obrigado a repetir que nosso caráter foi moldado... A Silvio Santos, Bozo e Chaves. É. Eu, por isso Santos que é somos isso que somos hoje. Somos felizes porque somos desse jeito, porque somos assim, porque é assim que somos. Entendeu? Aham, senta lá, Cláudia. Aham, Cláudia, senta lá. Xuxa não tem a ver com educação. É o oposto da coisa. Deseducação. Xuxa é o anticristo, hein? Educação sexual. Opa! Ah, é, aí entra aquela questão. Você já fez sexo, minha filha? Você é tão novinha? É melhor a gente falar sobre outro assunto, porque é muito mais interessante. Ah, não era sexo anal, não? Não! Que droga! Me disseram que existem dois tipos de mulheres. As que voam e as que fazem sexo. É que você usou o termo mais bonitinho, né? Existem dois tipos de mulheres. As que voam e as que dão. Pronto. Tá. Só que aí está Dimitri, nosso cavaleiro. Como temos uma presença de uma dama, não vamos falar isso. Né? Não, então, não vamos falar. Retirem isso que eu falei, eu não falei. Falei nada aqui. Já falou, tá falado, eu não sou surdo, eu tô, tá ouvido. E eu nunca vi nenhuma mulher voando, ainda tem o complemento. Complemento. Pausa porque eu estou chupando. Sorvete. Você tá chupando sorvete? É. Normalmente se chupa picolé, né? Não, é que pra gente em São Paulo picolé e sorvete é tudo igual. Ah, A gente não costuma falar. Em São Paulo não se fala picolé. É verdade. Fala pra só gente sorvete. Tudo é sorvete. Tudo é sorvete. Ah, vocês são paulistas, né? Não, é preguiça de falar. Ah, quero um mas picolé. Mas chupando sorvete também eu não falo, não. Fala a verdade. Eu não uso o termo chupando pra nada, na verdade. Então estou sorvendo. Sorvendo é bonito. Até porque sorvete... Vem da palavra... Sorver. Então eu estou aqui. Pausa porque eu estou sorvendo. E sorvendo também pode ser... O mineiro, né? O mineiro. Você não é nada, só veio aqui pra falar sobre tá seu vendo. Pinto. Dá rec aí que essa chupação é interessante. Que chupação? Só porque eu estou sorvendo o sorvete? Vira uma cesta sexy. Cesta? Você sexy. Não sabe porque é cesta não sexy, não? Não. Clássico. Para gente, os pequenos crianças. Acho que era mais para homens. Eu sou inocente. Eram os pequenos crianças punheteiras. Educação. Cine Privé, conhece? Educação sexual, conhece. Tem a ver também. Não, conhece Cine Privé? Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Pronto, Cine Privé, antes de ser chamado Cine Privé, se chamava Sexta Sexy. Ah, vocês conhecem tudo sobre putarias. Naquela época não tinha internet. Ah, é? Solução era implorar softcore aos pais pra ter uma TV no quarto e botar no mudo, né, né, Dimitri? É uma ou técnica. Ou você ouvia... Aquelas coisas meio falsas. Então, você botava no mudo, não? No mudo não, mas botava baixinho, né, também. Bem baixinho, né, assim. Vai, também... Ah, o meu era quase no mudo. Ah, é? Não dava pra escutar nada. Engraçado. Só sei as histórias de ver, só. Mas as histórias você não precisa saber também. Saber o quê, Gustavo? Ai, meu Deus. Vocês nunca viram... Isso é uma educação, né? Educação sexual. E é diferente esse quesito educação sexual. Porque mulher é aquela coisa mais estrita, né? Nunca pode dizer que se tocou. Nunca pode dizer, eu assisto filme pornô, porque as pessoas olham, credo! O que é que você tem a dizer sobre isso, Dimitri? A mulher que assiste filme pornô. Até mudou, assunto, existe um certo preconceito. Você tem preconceito? Assim. Não, eu não tenho nenhum, mas a sociedade como um todo... Vamos supor que você fosse solteiro, e aí você conhece uma mina na balada. E aí, mina, o que é que você curte? Aí ela, eu gosto... Eu gosto de clássicos, Garganta Profunda, né? Aí mina... meu irmão, A mina é uma... conhecedora do assunto. Né? Na verdade, vai da educação do cavalheiro entender que certos assuntos não são citados. Fica subentendido. Ah, você não precisa saber a gente que a não pessoa. Não tá mais em 1940, né? Não, todos os assuntos têm que ser. Tá subentendido. Liberdade. Se a pessoa tem mais 18 não. E pratica o ato sexual, estou pra mais do mata. O bonde segue isso anal. Isso aí eu não sei. Você não conhece, né? Não. Não é underground, mas tudo bem. Cabecinha, tudo. Cabecinha, tudo. Essa é underground. Olha só. Tem o complemento. Vai de tudão. Cabecinha, tudo. Cabecinha. Ela sabe até o passinho da dança. Vocês não estão vendo aqui, mas tá tendo os passos da dancinha. Tem. Nossa. Daqui a pouco eles vão querer um videocast, porque eles vão querer saber o que tá acontecendo aqui. Fica na imaginação. Tá todo mundo pelado aqui, eles nem imaginam. Todo mundo tá pelado. Menos eu. Porque tá peludo. Porque pra não, senão todo mundo fica confundido. Eu não quero que o pessoal veja meus bigodes. Ah, tá. Eu não tô pelado pra ninguém, pra não deixar o Júlio, por exemplo, constrangido, entendeu? Obrigado. Ele vai se sentir inferiorizado. Eu não tô. Perante a mim. Eu não tô pelada porque não tem nada aqui interessante pra ninguém. Calma que conta vantagem, você já sabe, né? Se o cara conta muita vantagem, a gente tem que conversar com a fêmea. Ver se ela anda estressada. Ver se ela anda. Ah, tá. Se ela é feliz. Mas esse assunto tem tudo a ver com o podcast, inclusive. Mas me diga por que de educação a gente veio parar educação sexual. Inclusive, ouvintes queridos. Porque você falou que queria chupar, tá chupando aí. Chupação. Agora a culpa é minha. Lógico, só porque eu falei sorvete, estou aqui pergunta chupando. Pergunta assim, tem culpa eu? Não, obrigada. Já tenho meu. Agora é o seguinte, ouvintes, se vocês quiserem sobre esse tema, educação sexual, sexual no modo geral, avisem, comentem que a gente faz o programa sobre 0800 505 6888. Olha só, você... o número, alguém vai discar. Se o caba ligar, ele toma um processo, vai ser bonito. Não, é 6868. Agora, se ele realmente quiser, é 0800-555-6869. Ah. Entendeu? Piada pronta. Sexo ou não sexo? Vamos lá. Não, mas não era isso, não. O cara que a gente ia falar mesmo. Próximo assunto! Tem aquelas mulheres que você vai na casa delas, aquelas senhoras ou sei lá o quê, e simplesmente não oferecem nada pra você. É uma só questão... mulher, sim. Sim, só mulher. Isso é uma obrigação da mulher, pô. É lógico. Não, porque a mulher é anfitriã. É obrigação da mulher, não, né? Foi você verdade... que disse aí. Não, não, eu tô falando das bruxas, das bruacas, aquelas mulheres rabugentas que tipo... Você vai na casa de um amigo seu... E a mãe dele não oferece nada pra você. É, aí essa é uma broca nojenta mesmo. Não, que é assim, é o mínimo que você tem que fazer. Às vezes você vê a pessoa chegando. Você quer um copo d'água, você quer um suco. Porque você não sabe quanto tempo que a pessoa vai ficar na sua casa. Assim, é, pra você vai ficar muito tempo? Né? Não, não pergunta. É melhor, se você ficar, ó, você vai ficar muito tempo, eu te ofereço uma água. Se você não vai ficar muito, ó, tchau. Tchau. Não, se você vai ficar um pouquinho, eu te ofereço só uma água. Se você ficar muito, de repente, eu até te chamo pra jantar, mas tem que pagar. Ah, lógico. Tem que contribuir, não, né? Contribui tem gente que... A questão de educação. Se a pessoa vai na sua casa, você tem que oferecer. E se a pessoa não oferece, ela não tem. Não fica você supondo. Ai, a pessoa não tem um sorvete pra me oferecer. Ai, a pessoa não tem nenhuma sobremesa. É o que a pessoa enquanto, tem. Isso enquanto a visita, né? Enquanto como visita. Assim? Enquanto visita, você fica pensando, a pessoa não vai nem me oferecer um sorvete. Não. Pessoal, olha que maldito, desgraçado. Não, mas... Tinha um amigo meu, né, que ele chegava em casa às vezes. Aí assim, amigo é aquela coisa, enquanto os pais não estão em casa, você não oferece nada, né, pro amigo, né? O amigo é que pede, exatamente, né? Exatamente, pelo menos perfeito. Meus boa, amigos sempre boa, foram assim, né? Boa lembrança. É que depende do tipo de amizade. Isso, é. Então, mas aí tinha esse amigo, aí ele... E aí, bicho? Uma aguinha? Aí eu, beleza, beleza, tá. Aí ia buscar aí. Ah! Um docinho pra dar sede? Um docinho pra dar sede, essa foi ótima. Sensacional. Só que essa era a piada, né? Ah, ele não tava falando sério, né? Mas às vezes eu ia lá, não, quer uma goiabada e tal, não sei o que. Eu tenho um amigo que fazia o contrário. Você chegava na casa dele, você não falava nada. É. E aí ele chegava, mãe, o Dimitri tá falando que tá com fome. Ele falou que ia comer nossa um pão com ovo. Nossa senhora. Faz um pão com ovo aí pra ele. Mas isso era ele que queria. Ele... Não, era só pra sacanear. E a mãe fazia, porra, do pão com ovo. E aí você ficava constrangido, você tinha que... Comeu um pouco. Ou você comia, você... Não, não. Você... Não, e tem aquelas pessoas que você vai na casa, a pessoa oferece tudo. Você quer água, você quer sorvete, você quer suco, você quer whisky, você quer não sei o que. A pessoa oferece o que ela tem no armário inteiro. Aquela pessoa que realmente quer que você se sinta em casa. Aí você fica, não, obrigada, não, obrigada. Uma hora você fala assim, tá bom, vai, traz um chá. Mas é exagero também, né? Mas você não, sabe que no que tange a isso, quem oferece não quer dar. Quem oferece não, não quer não, dar. Não, mas não, não, não, não, não, mas é tem assim. Pessoa, não, não é de isso, jeito não. Nenhum. Dá uma verdade, dá uma verdade. Não, na sua família, só se for. Não, não, não. É. Não. Pessoa é tem que chegar e colocar. Não, não, eu também não sou contra isso. Não, eu sou contra chegar e colocar. Você tem que, na verdade, assim, você tá você na casa... Você tem que ver se a pessoa quer, porque a pessoa pode não querer. O ideal é oferecer. Mas tem certas coisas, certos momentos, por exemplo, vamos supor que o amiguinho do seu filho, certo? Ele vai pra casa... Pra sua casa, os amiguinhos lá jogando videogame, certo? Tá. Aí ele chegou, sei lá, 3 da tarde. Ah. Certo? Bicho, 7 da noite tem que jantar, né? Cê entendeu? Tem que então você não vai oferecer, você vai botar a janta e vai chamar o menino pra jantar. Ah, isso sim, entendeu? É uma coisa agora, diferente. Porque tem agora, uma hora da janta específica, tal. Então. Mas... E se tem uma galera que, inclusive, bota comida assim no prato, no seu prato, assim, né? Tipo, você tá comendo aqui. Aí você tá terminou. Comendo, tá terminando. Não, vai aí, mais, vai mais. Aí joga assim, né? Quando eu era criança, eu ia na casa da minha amiga pra brincar depois da escola. Mas já aconteceu de eu ficar na casa da pessoa o dia inteiro. Nem a pessoa, nem a mãe ofereceu uma balinha, sabe? Ué, mas aí você fala, ó, tô com fome. Não. Quando você não precisa, quando... sei lá, não. Tô com fome. Vamos eu sei não, lá, eu não vamos pedir falo, alguma tô com coisa. Fome. Não, eu não falo, tô com fome. Não pode falar. Eu não falo, tô com fome. De repente fala assim, falo. Ai... Sede é mais comum falar. Sede é tudo bem, qualquer, menos tenso. Aí você fala assim, ah, pode me arrumar um copo d'água que eu tô com sede? Aí a pessoa se toca que ela não ofereceu nada. Ela, ah, então vamos lanchar, fazer alguma coisa. Aí a pessoa se toca. Que, ou então você pega e fala assim, ah, tá tarde, tá na hora de ir embora. Aí a pessoa, não, mas a gente nem jantou ainda. Aí, ah, tá bom, então tá bom, depois do jantar eu vou. Ruim é quando você faz, ah, tá na hora de ir embora, vai. Não, e quando fala assim, não, tá cedo ainda, mas já vai levando a pessoa pra porta. Não, não vai ainda. Não, tá cedo, não vai, mas você já vai levando a pessoa. E já tá com o telefone pra ligar pro chinês, né? É. E eu me lembrei que eu tenho que continuar sorvendo meu sorvete. Então vocês podem continuar conversando aí, porque eu vou chupar até o sal raiar. Aê! Chegamos na leitura de comentários. Certo, senhor Júlio Samico? Certíssimo, Dimitri Cosma. Muito bem. E não temos muito comentário, não, né? Tá, a coisa tá feia. Não temos, estamos tristes. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Pra alegrar nossa existência, só a banheira do Gugu agora. Oh! Uba, uba, uba! Musiquinha clássica. É verdade. Luiz Ambiel. Sim, sim. Opa, Mary Alexandre. Opa, sensacional. Sim. Sensacional. Vamos ler os comentários aí do pessoal. E o pessoal precisa comentar mais, viu? Senão a gente, sim, senão é verdade, a gente fica senão, triste, chora. Então vamos pegar o chicote aí e dar-lhe uma lapada na bunda desse povo. Lapada do povo, diria Raimundos. É, olha aí, boa. Vamos começar lendo então. Primeiro comentário do Joe Musashi. Nosso querido habituê, né, do Surrealmente. É verdade, é verdade. John Musashi. Eu tô fiel, comentarista fiel. Comentarista fiel. Né? Te amamos, meu querido. É, nem tanto, mas... Vamos lá. Ufa, demorou pra sair esse novo episódio, hein? Nos brindaram com 2 horas de papo. Vai ser sempre desse tamanho agora? Esperamos que não. Ó, realmente assim, o que aconteceu nesse programa, inclusive a gente esqueceu de comentar, esses comentários dizem respeito ao programa de cinema independente nacional. Isso, exatamente. Que inclusive assim, esse programa, ele meio que saiu até quase como um papo de bar, né? Ele quase não teve edição, foi um programa cru, inclusive assim, sim, vou ser obrigado a dizer, pessoalmente eu não gosto muito, acho que ele precisava ter mais, ser mais bem editado. Mas foi a decisão do editor, né? Do editor. O editor com o seu trabalho artístico, ele... Trabalho artístico e trabalho conclusão. Ditatorial, o editor resolveu não cortar quase nada, pra mim também ficou meio longo. Quer dizer que você não gosta grande não, eu né? Não gosto grandão, prefiro menorzinho. Grande machuca. Grande machuca. Dói muito. Não dá. Vai lá, lê o que o Joe Musashi... Zezinho Musashi falou. Ainda estou escutando, mas estou gostando bastante até agora. Olha lá, o Joe Musashi comentou... Isso é um exemplo para vocês, meus queridos. O Joe Musashi comentou sem ter terminado de escutar o programa, hein? Olha que rapaz, sim, querido, amado. Beijo no coração, meu querido. Gostei da entrada da Elaine. Acho que foi uma boa troca do programa. Vamos ouvir nos próximos. Polêmica, hein? Polêmica. É, acho que não. Acho que não é polêmica, não. Acho que é isso mesmo. Quando sai um homem e entra uma mulher, o ambiente sempre melhora. Sempre melhora. Assim, pelo menos essa melhora. É a minha concepção de vida. Mas espero que vocês tenham gostado desse programa agora também, né? Com a Elaine mais assentada. Sim, é verdade. Mais acostumada também já, né? É, porque o primeiro... É verdade. Você vê que o primeiro foi uma entrada a seco, né? Foi sem KY, sem nada. Vai lá e pá, e foi, né? É, foi. Agora teve um pouco mais de lubrificação, vamos dizer assim. Coisa feia isso, hein? Coisa chula. Vai lá, Júlio. Lê o próximo comentário aí. Vê Produções, ó, que já aí deve ter alguma coisa a ver com filme também e tal. Sim. Comentou assim, gostei do podcast. Valeu, Elaine. Valeu, pessoal, pelo jabá. RS é... né? Tipo riso, né? Abração. É isso aí. Belezinha. Bom, obrigado, V Produções, e continua assistindo. Não fica ouvindo aí a gente só quando a gente fizer jabá, não, tá? Volta aí e comenta de novo também. Tem um comentário também do Armando Fonseca. Sensacional, o pessoal arrebenta. Valeu pela menção ao Desalmados e a nós no podcast. Demais. Estamos preparando um longa que em breve vamos soltar mais detalhes. Olha só, hein? Valeu, Armando. Se a gente vai fazer mais programas, se quiser participar também, esteja convidado. Esteja convidado. É. E continue ouvindo o Surrealmente. Seguindo, o Márcio Desideri comentou... Olá, tudo bem? Tô imitando o Paulo Henrique Amorim, viu? se ninguém percebeu ainda. É. Adorei a iniciativa Surrealmente Cinema Independente Brasileiro. Valeu. Muito bacana. Até me empolguei mais para produzir um próximo filme... KKK, bem trash e sangrento. KKK. Muito bom, Márcio, muito bom. Bom, é isso aí, Márcio. Márcio faz uns filmes surrealistas muito bons, recomendo. E divulga aí, hein, Márcio? Divulga aí pra galera. Divulga. E temos um comentário também do Diguinho. Finalmente saiu, pensei que tinham desistido. Ô, oh, Diguinho também é nosso fã também, né? Sempre comenta. Aparentemente sim. Ele tem uns comentários meio toscos, mas tá sempre aí. Bom, pelo menos tá fazendo número. Tá fazendo. Que é isso, galera, ó. Chega aí, comenta primeiro, comenta segundo, aí depois comenta pau no cu do primeiro. Não tem problema, né, Dmitry? A gente quer comentário. Quando a gente tiver milhões de comentários, aí a gente começa a diminuir o valor desses comentaristas de primeiro e tal, essas coisas, né? O valor, né? Mas começa enquanto... a dar menos valor para essas pessoas, dá menos sim, pontuação, sim. Menos XP. Exato, exato. Mas por enquanto, qualquer um tá valendo, né? Não, o Diguinho é bacana, o Diguinho é um rapaz bacana. E é isso, galera. Escutem o podcast, comentem e compartilhem. Assim, não precisa nem gostar, não. Só compartilha. Assim, ó que podcast horrível que eu ouvi. Aí, né, passa pra frente. Se você gostou, mande pros seus amigos. Se não gostou, mande pros seus inimigos. Né? Isso, muito bom, muito bem lembrado de mim. É isso muito aí. Ruim. E assim, estamos aqui, estamos tentando manter uma regularidade, né? Tá difícil, mas a gente tenta. Tá difícil, mas a gente tá tentando. E é pra vocês mesmo aí, pra vocês ficarem, né, terem aí uma horinha, duas horinhas de entretenimento, cultura e diversão. E é isso, né? Pois é. Tem a nossa página no Facebook, tem um link no post aí, do Twitter. Tá tudo no post. O e-mail também, se vocês quiserem mandar e-mail. Tá tudo aí, a gente não vai falar porque tá tudo no post, você não vai anotar mesmo, não adianta. Entra lá no Twitter, clica em seguir. É aquela historinha de sempre, curtir no Facebook, né, Dmitry? Pois é. E a gente também tá com outro projeto, né, Júlio? Tem um outro podcast que a gente tá começando. Opa, tá sim. Tendo bastante retorno. Quem quiser, quem tiver interessado, é um podcast de viagem, imigração, turismo. Fala aí, Júlio, qual é o endereço? Sim, você que gosta de viajar, você que gosta de fazer turismo, você que pensa em fazer intercâmbio, né, cultural para aprender uma língua diferente, ou você mesmo que pensa em sair do Brasil de vez, escuta o Terra Estrangeira no endereço www.terraestrangeira.com.br ou não. Ou não. Tanto faz. E assim, a gente vai revelar, Dmitry, onde a gente mora aqui, que a gente ficou com a frescurinha de dizer. Quem quiser ouvir, vai... Pessoal que for pra lá no Terra Estrangeira vai saber onde a gente mora. Terra Estrangeira, exatamente. Por enquanto, a gente tá focando um pouco mais nesse país que a gente vive, mas o Terra Estrangeira tem como escopo, olha aí, Dmitry. Bonito! Tem como objetivo abarcar o mundo, por isso o nome Terra Estrangeira. Então, assim, vamos fazer episódios sobre todos os países que a gente conseguir. Do universo. Né? Não só do universo. Não só do planeta Terra. De outros planetas também, inclusive. Então aí vamos mudar o nome do podcast para Universo Estrangeiro. Ah, oh, é verdade. Nesse momento. Não, mas é isso, assim. Então entrem lá e é a mesma história, né? Curtam, compartilhem, comentem e etc. Exactly. Olha, menino. Tá vendo? Referência. É verdade. Então acho que é isso, né? Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse programa aí acho que ficou mais dinâmico, né? Ficou mais bacana, inclusive. Uma polêmicazinha aqui, outra polêmicazinha ali, mas é a vida, é o surrealmente. Surrealmente é feito de polêmicas, sim. Né? E, Júlio, você não sabe de nada. Você só veio aqui pra falar do seu pinto. Mas eu não tenho cabeça de papel, que não anda de... E não vai mesmo com você. Agora,